DJ Betinho Isabelense. Alô, amor, preciso te encontrar. Aonde você está? Olha, amor, hoje te liguei. Você não atendeu, me desprezou. Eu queria que você entendesse. Sou menina confusa, maluca, apaixonada, doida por você. Mas não sei o que fazer, não sei o que fazer. Mas me desculpe, amor, você também errou e não deu valor ao amor que eu te dei. Eu queria que você entendesse. Sou menina confusa, maluca, apaixonada, doida por você. Mas não sei o que fazer, não sei o que fazer. Você vai se arrepender. Eu disse nunca mais vai me ofender. Agora vai, eu bem que te avisei. Não deu valor, agora tchau, amor. Tenha certeza, eu te amei de verdade. Eu só queria um pouco de sinceridade. O que custava fazer escondido? Todos sabiam, só brincou comigo, acabou. Não basta correr, ai, ai, ai, agora vai se arrepender. Não basta correr, doa quem doer, mas não basta correr. Afilando, eu quero ver você embora pelo meu amor. Não basta correr, doa quem doer, mas não basta correr. Seu corpo é lindo, jeito sensual, rosto de bebê, sorriso angelical. Mas não me engana, mas você que quis assim. Não foi o que eu pensei, só mentiu pra mim. Acabou, não basta correr. Ai, ai, ai, agora vai se arrepender. Não basta correr, doa quem doer, mas não basta correr. Afilando, eu quero ver você embora pelo meu amor. Não basta correr, doa quem doer, mas não basta correr. Viviane Batidão. Doa quem doer, mas não basta correr. DJ Betinho Isabelense. Doa quem doer, mas não basta correr. Agora você vai se arrepender. Eu disse nunca mais vai me ofender. Agora vai, eu bem que te avisei. Não deu valor, agora tchau, amor. Tenha certeza, eu te amei de verdade. Eu só queria um pouco de sinceridade. O que custava fazer escondido?

irmãos que fazem e arrebentam no Pará. DJs Léo e David. Thank you. Qualquer lugar, só se for de moto, agora eu quero passar.

trio do sucesso. Seja onde curte, vem balança, é o Zoom Automotivo, bala de prata, vem comigo no agito, vem curte, vem balança, é o Zoom Automotivo, bala de prata. Lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá. Bala de prata comigo, amor. Lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá. Eu vou contigo, seja onde for. O som.

encontrar. Eu vou te amar, te amar, te amar, eu amar. Na equipe Play vou te encontrar. Eu vou te amar, te amar, te amar, eu amar. Viviane Batidela. Eu vou te amar, te amar, te amar, eu amar. A nova sensação do Melody, que é sucesso. Está linda, quero te encontrar. Junto com essa galera que é só curtição. Equipe Play e você no meu coração. E todo amor que eu tenho eu vou te dar. Pra você minha vida eu vou entregar. E esse amor que a vida me ofereceu, com a Equipe Play é só você e eu. Eu vou te amar, te amar, te amar, amar. Na Equipe Play vou te encontrar. Eu vou te amar, te amar, te amar, te amar. Na Equipe Play vou te encontrar. Você guarde esse momento. Que houve entre a gente é puro sentimento. Foi o Kleber que me apresentou você. E na Equipe Play eu pude entender. Todo amor que eu tenho eu vou te dar. Pra você minha vida eu vou entregar. E esse amor que a vida me ofereceu, com a Equipe Play é só você e eu. Eu vou te amar, te amar, te amar, amar. Na Equipe Play vou te encontrar. Eu vou te amar, te amar. Equipe Play vou te encontrar. Eu vou te amar, te amar, te amar, te amar. Eu vou te amar, te amar, te amar, te amar. Porque não controla a história, tira da memória esse adeus. Do

Eu sempre te falei, eu quero só um tempo. O meu amor não era só um fingimento, era paixão, sentimento que o vento me carrega pra longe, longe do meu pensamento. Gabriel Saúde, o impacto sonoro que a GDA. Gabriel Saúde, o impacto sonoro. Dela e Gabriel vão. GDA. Gabriel Saúde, o impacto sonoro. Bela e Gabriel vão detonar. Só queria um tempo, esse não é o momento de me esquecer. Eu vou dizer porquê, sempre vou te amar. Passe o tempo que se me disser que tem outra mulher. Gabriel Saúde, o impacto sonoro e a GDA. Gabriel Saúde, o impacto sonoro. Dela e Gabriel vão detonar. Sou é da galera da cola.